Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vocês já devem ter visto que nós temos aí um texto novo para a aula de hoje, um texto do Jean-Louis Vieillard Baron, que é um filósofo já bastante conhecido no Brasil, onde ele esteve várias vezes, pronunciou várias conferências notáveis. É um homem que organizou vários congressos sobre Louis Lavelle, escreveu um bocado a respeito, tem inclusive um livro inédito que está para sair a respeito nas próximas semanas. Então, essa série de aulas sobre o Louis Lavelle, elas devem culminar na minha pretensão numa espécie de capacitação dos alunos para que transformem essas explicações numa técnica da vida interior. Ao longo das aulas eu vou acrescentar algumas explicações desse tipo, porque esse aprofundamento que o Louis Lavelle fala na consciência da presença do eu no mundo e do mundo para o eu, uma coisa é você entender o conceito, outra coisa é você, como diz o Lavelle, retornar a essa percepção de novo e de novo e de novo. E isso, então, requer uma prática de uma concentração, de uma atenção concentrada. E isso, evidentemente, o puro estudo dos textos não vai dar para você. Vocês podem se reportar, nesse caso, aqueles que têm o curso Consciência de Imortalidade. Ali eu mencionei alguma coisa, quer dizer, aqueles exercícios que eu mencionei ali, tem muito o que ver com isto, tá certo? Ao longo da aula de hoje, eu vou voltar a esse ponto algumas vezes. Então, vamos ler esse texto aqui e comentar. A filosofia de Lavelle é inteira fundada na experiência da reflexão. Tal como para Malebranche, a filosofia, para ele, é desde logo um chamado da consciência a ela mesma, um despertar à intimidade espiritual. A reflexão primeira é a descoberta da existência como minha. Minha existência me é dada e não tenho como parar de aprofundar esse mistério. Mas o que aí me é dado não tem nada a ver com uma coisa. Minha existência me escapa se quero objetivá-la. O que me é dado, tenho de tomá-lo nas mãos, modelá-lo. Tenho de fazer da minha existência uma essência. O erro de Narciso é recusar a ação e a educação. Narciso crê que pode se contentar em contemplar sua essência como um mistério de beleza insondável. Em vez de agir, ele se imobiliza na contemplação da sua própria imagem e, por isso mesmo, cessa de viver. A morte é a consequência inelutável do seu erro. Se o ser humano é educável, é porque ele não é uma substância e sim um ato. A educação é a descoberta de um ato que é eu. A primeira experiência que tenho da existência como minha é a experiência do movimento voluntário. Quando movo o meu corpo, ainda que seja apenas o dedo mínimo, tomo consciência da minha iniciativa e da minha potência. Comentando a frase de Goethe, no começo era a ação, Lavelle escreve: todos os modos do ser são os modos de uma atividade que ora triunfa e ora sucumbe. Estou ali onde ajo. O ato é o primeiro motor pelo qual não cesso de criar a cada instante a minha própria realidade. Bom, isso aí já coloca um problema terrível. Quer dizer, por um lado, você dizer que, bom, eu estou ali onde eu estou agindo, né? E quando eu ajo, quando eu movo o meu corpo, eu tomo consciência da minha iniciativa e da minha potência. Bom, aparentemente isso é tão óbvio que não precisaria nem ser dito. Porém, é verdade que você toma consciência disso ou você apenas sabe disso? Quer dizer, saber, você tem uma informação. Tomar consciência é você perceber aquilo no momento mesmo. Então, eu gostaria que cada um de vocês perguntasse a si mesmo, assim, quantas vezes na minha vida eu tomei consciência de mim mesmo como autor ou como causa de uma modificação no conjunto da realidade, por pequena que fosse essa modificação. Ao contrário, a ideia corrente, onde a nossa percepção usual dessas coisas, é que as nossas ações e as nossas palavras não modificam absolutamente nada no cenário do universo. Né? Isto quer dizer que você, quando você fala universo, você já está querendo dizer o universo ou em sentido histórico ou em sentido físico, naturalístico. Ou seja, quando você move o dedo mínimo, qualquer, ou os 10 dedos, ou move os braços, as pernas, etc., etc., você não provocou nenhuma mudança significativa nem no universo histórico, ou seja, que não vai ter consequências históricas, e nem no mundo físico naturalístico. Você não vai mudar a órbita dos planetas, não vai alterar a lei da gravidade, etc., etc. Então, a experiência mais comum e corrente é a da banalidade e inocuidade dos nossos atos. Mas essa experiência vem do fato de que, quando você fala o universo ou o ser, você está tomando num sentido já culturalmente recebido, que vai dividir o universo em universo histórico e universo físico. Ou seja, você não está tomando o universo ou o ser no sentido ontológico estrito, onde o que se entende como ser é tudo aquilo que não é um nada. Então, você surpreender, você captar esse seu ato, essa sua interferência no ser, precisamente na fronteira entre o nada e alguma coisa, é, na verdade, uma experiência raríssima. Você pode ter tido esta experiência quando você era um bebê, em que você percebeu que você estava agindo, tá certo? E deve ter ficado maravilhado com isso, mas depois essa ação se torna tão banalizada que prevalece a impressão de que você não está mudando nada. E, bom, você não está mudando nada no universo convencionalmente dividido em histórico e físico. Mas no campo total do ser, o que quer que tenha ido para além do nada já é alguma coisa e já está no ser. E é nesse sentido que ele diz, quando eu movo o dedo mínimo, eu já introduzi uma modificação no ser. E essa modificação não tem causa externa. A causa disso sou eu mesmo. Não há outra causa que eu possa conceber. Não é que veio uma força externa de ordem física ou de ordem histórico-cultural e me fez mover o dedo. Não. Eu aí só dizendo como Jânio Quadros, filo por que quilo. Fui eu que introduzi esta mudança, não no universo histórico ou no universo físico, tá certo? Que são conceitos, na verdade, mais ou menos convencionais, mas na esfera total do ser, ou seja, na fronteira do nada. Então, este é um ponto que tem que ser meditado e remeditado até que você chegue a percebê-lo. E percebê-lo significa você ter, vamos dizer, a sensação e o sentimento correspondente. Quer dizer, essa experiência banal de você fazer alguma coisa, de você ou dizer algo, ou mover um dedo, etc., etc., claro que é uma experiência banal, mas é somente examinando isso e meditando isso que você vai se perceber como agente causal autônomo. E esse retorno a essa experiência, vamos dizer, é a base, no fim das contas, de toda a compreensão filosófica possível. Porque, vamos dizer, esse é o único ponto onde você pode ter certeza de algo. Então, aquilo que do ponto de vista, vamos dizer, sociológico, seria sociológico ou físico, seria banal, do ponto de vista da ontologia, é de uma importância extraordinária. E é justamente para isso que o Lavelle está tentando chamar insistentemente a nossa atenção. Mesmo porque você tomar consciência de você mesmo como um agente causal autônomo, que está criando alguma coisa, que está introduzindo na esfera total do ser uma modificação, por pequena que seja, mas que não existia antes, e da qual o único agente foi você. Você perceber isso exige que o seu círculo de atenção recue desde a periferia, de onde vêm as suas sensações, percepções, pensamentos, etc., etc., até, vamos dizer, a raiz mesma do seu, vamos dizer, da sua potência de agir, da sua força de agir. É você se perceber como agente, é você se perceber como força criadora. Essa força criadora não está nos seus pensamentos, não está nas suas sensações, não está na sua experiência cotidiana, ela está, vamos dizer, na própria raiz da sua pessoa. Isso quer dizer que o que impede você de tomar consciência disso é o fluxo de sensações e de pensamentos que mantém você ocupado o tempo todo. Quando, na verdade, você não teria nem sensações e nem pensamentos se você não fosse, antes de tudo isso, um ato, ou seja, uma força agente. É porque você é uma força agente que você tem pensamentos e sensações, etc., etc. Se você fosse um ente totalmente inerte, você não teria nada disso, tá certo? Então, ou seja, você recuar para dentro de si, até você encontrar aquela raiz interna que faz de você um ato. Bom, uma coisa é você entender isso como doutrina filosófica, outra coisa é você refazer isso como experiência pessoal. E é isso que o Lavelle está pedindo, implorando que você faça. Ele diz, é preciso retornar a esta experiência, retornar, porque somente ela vai esclarecer para você a real estrutura, tá certo? Do universo onde você vive e da sua própria condição existencial. Então, é claro que este recuar é uma atividade muito diferente de qualquer autoanálise que você faça, de qualquer estudo psicológico, de qualquer rememoração biográfica. E, na verdade, é uma coisa que se obtém mediante uma simplificação do círculo de atenção. O nosso círculo de atenção, ele geralmente se dispersa por uma infinidade de sensações, pensamentos, evocações, etc., etc. Isso é uma máquina que não para. A mente humana nunca para. E você quer ir para aquele ponto que está embaixo de tudo isso e que está no centro de tudo isso. Que é justamente a percepção de si mesmo como força criadora, como força agente autônoma. Então, para isso você vai precisar desenvolver um tipo especial de atenção que deixa o fluxo das sensações e dos pensamentos prosseguir imperturbavelmente, mas de tal modo que você lhe recusa a atenção. Você não se importa mais com ele. Não se trata de você não pensar em nada. Não pensar em nada é impossível. Você deixa o fluxo dos pensamentos continuar, tá certo? Só que não é nele que você está interessado. Você está interessado só numa coisa, em você mesmo como força agente no mundo, no real. Então, você está interessado em se perceber como aquilo que você realmente é e sempre foi. Ou seja, não estamos falando da sua psicologia, não estamos falando da sua personalidade, não estamos falando do seu caráter, mas estamos falando da força básica de criatividade que existe por baixo de tudo isto, sem o qual tudo isso não existiria. Não é isso? Então, dito de outro modo, você está recuando para o centro de si mesmo. Nós podemos usar a imagem, por exemplo, dos raios do Sol. Os raios espalham o Sol por toda a parte, mas todos eles vêm de um núcleo. Não é isso? Também você pode fazer, a imagem de uma planta que cresce e se expande, mas tudo veio da semente. Então, isso quer dizer que este movimento expansivo, mediante o qual a planta cresce e interage com o ambiente, ele pode ser concebido em sentido inverso. Como se você tivesse filmado o crescimento da planta desde a semente e depois você passa o filme, né, em modo inverso e recua até a semente. Quer dizer, fisicamente você não pode retornar, mas nós não estamos falando de um retorno físico. Né? Estamos falando, vamos dizer, de um retorno puramente espiritual, ou seja, de uma tomada de consciência. E quando você consegue retornar a este centro ativo, você se percebe exclusivamente como força agente por baixo e independentemente, vamos dizer, de todos os enlaces que a percepção, o pensamento criou, que a interação com o meio criou e tal. Bom, então, nesse momento, você tem uma ideia de quem você é. Só que isso não pode ser percebido como coisa. Você percebe esta força na medida em que você a assume, porque é ela mesma que está se voltando para si mesma, para se conhecer. Não é um terceiro observador. Portanto, tomar consciência da força criadora é uma atividade criadora também, que você está exercendo naquele mesmo momento. Em que, vamos dizer, do conjunto de coisas que você pode fazer, tá certo? Você escolheu efetivar, vamos dizer, este mergulho na interioridade, que também pode ser entendido como um mergulho no passado, ou como um retorno ao centro, ou uma coisa assim. Tão logo você alcança isto, você verá a seguinte coisa. O que você está procurando não é uma coisa pensável. Você não pode pensá-la, você somente pode vivenciá-la. Como você não pode pensar um esforço? Por exemplo, no instante que você está correndo, como é que você percebe o esforço? É porque você pensa nele? É porque dói as suas pernas? Não. A dor é um efeito do esforço e não o próprio esforço. Não é isso? Então você só percebe o esforço porque você o está desempenhando. Então isso é realmente você perceber-se a si mesmo como força agente e não como simples recipiente de pensamentos, de sensações e de experiências. Claro que uma boa maneira de você fazer isto é você manter a sua mente ocupada com alguma coisa que possa continuar sendo feita da maneira mais automática e impensada possível para, de certo modo, defender você do fluxo de pensamentos que atraem. E, evidentemente, a prece, a oração serve muito bem para isso. Então, vamos supor que você está rezando um Pai Nosso. Vou falar Maria, porque tem uns que não são católicos. Mas que você está rezando o Pai Nosso. Até os muçulmanos podem rezar o Pai Nosso. Então, você conhece as palavras do Pai Nosso e você não precisa pensá-las para você recitar. Você pode continuar recitando aquilo indefinidamente sem precisar pensar. Então, esta repetição cria em torno do seu centro de atenção uma camada protetora contra o fluxo dos pensamentos. De qualquer pensamento que lhe ocorra, você pensa na dívida que você tem que pagar, você pensa na sua hemorroida, você pensa em mulher pelada, você pensa em qualquer coisa, tá certo? As palavras da oração trazem você de volta, falam, não, isso aí não interessa, não é disso que trata agora. E você, então, no centro desse círculo que você cria com a oração, como se fosse um disco que está girando, no centro está a sua percepção, a percepção que você tem de si mesmo como agente criador que decidiu livremente fazer aquela prece naquele momento. De tudo que você pode fazer, você escolheu isto. Eu vou para o centro de mim mesmo e lá vou ficar repetindo a prece. Está entendendo como é que funciona isto? Bom, neste momento, Alguns podem dizer, algumas pessoas que são muito religiosas podem dizer, mas ele está dizendo para a gente não prestar atenção na prece, para prestar atenção numa coisa que está no centro da prece. Eu digo precisamente o que eu estou dizendo. Porque se eu vou, por exemplo, rezar o Pai Nosso, pensando no significado teológico, simbólico de cada palavra, o primeiro Pai Nosso que eu vou rezar vai levar uns 2 anos e meio. E, evidentemente, isto vai criar, vamos dizer, um movimento de pensamento que eu não consigo mais controlar, porque vou pela associação de ideias. Então, eu estou dizendo para vocês isso. É para você rezar sem prestar atenção na reza. É? Porque tem uma coisa que está no centro dela. O que está no centro? A sua intenção criadora, que livremente decidiu orar. Entendeu como é que funciona isto? Então, eu posso dizer, bom, essa não é uma maneira religiosa da gente orar. Nenhum padre mais me ensinou isso. Digo, bom, eu não sei, meu filho, eu não tenho aqui nenhum compromisso de catequizar vocês, já certo? Eu tenho um compromisso de lhe ensinar algumas técnicas filosóficas e doutrinas filosóficas. E essa que eu estou ensinando, eu sei que ela funciona. E daí tem o seguinte... Quando você atinge esse centro de você mesmo, e tudo o que se passa na sua mente, no seu corpo, já não interessa mais, e você está firmemente, vamos dizer, ancorado, por assim dizer, mas a palavra é exata, porque não é exata, está firmemente centrado, tá certo? Neste foco da sua própria atividade criadora, então você está no centro de si mesmo, né? E é impossível que nesse instante você não esteja conectado com o centro criador de todas as coisas. Então, neste instante, você tem a experiência direta, né, da fonte criadora da sua criatividade. Em termos religiosos, você poderia dizer, bom, então aí eu sei que eu estou falando com Deus. É, exatamente isso. Você não vai ouvi-lo, você não vai, ele não vai te dar revelação nenhuma, tá certo? Mas é impossível que você, nesse instante, você não tenha a experiência da tremenda responsabilidade de saber que você está se comunicando diretamente com o primeiro ato criador, que é a fonte única da sua própria criatividade. E é por isso que, mais adiante, ele verá aqui que essa experiência é acompanhada de uma intensa emoção, talvez a mais forte de todas as emoções, perto da qual todas as demais emoções se tornam até banais. E você não pode persistir nesse estado. Isso dura apenas alguns momentos. Se você fosse um santo, se você fosse o Padre Pio, São Francisco de Assis, você ficaria lá uma bela meia hora. Né? Nós ficamos assim, 1 minuto, 2 minutos, depois você volta para a dispersão normal. Tá certo? Por quê? Porque o seu ato criador é limitado. Tá certo? A sua capacidade de criar-se a si mesma é limitada pelo quê? Pela sua condição física, histórica, cultural, social, etc., etc., que cerca você de obstáculos. Obstáculos que, como diz Louis Lavelle, são também os instrumentos da sua autorrealização no mundo. E daí, esta experiência, quer dizer, da concentração na sua força criadora, se transmutará automaticamente numa segunda questão, que é a de quem você vai ser no mundo. E isso é o que se chama o problema da vocação, que é justamente do que está falando o Jean-Louis Veillard Baron nesse texto. Então, eu vou continuar ali. Deu para entender até aqui? Então, a educação como ato de atenção. A educação consiste, portanto... É isso mesmo. A educação consiste, portanto, num ato de atenção pelo qual me destaco dos modos que determinam a minha existência para reencontrar o eu simples e nu que é a fonte do meu sentimento de viver. Eu digo, mas é isso que é eu. Eu não sou, vamos dizer, os meus hábitos, eu não sou as minhas qualidades e defeitos, eu não sou os meus pensamentos, eu não sou as minhas sensações. Não, eu sou a fonte criadora, cuja ação permite que eu tenha tudo isso. Porque se não houvesse um ato dentro de mim, então, meu filho, eu seria inerte e não teria nem pensamentos, nem sensações, nem coisa nenhuma. Veja que mesmo a mais passiva das modificações do ser humano, que é, por exemplo, uma sensação, você ter uma coceira, você ter frio, etc., etc., subentende que você esteja vivo, e não só vivo biologicamente, porque o ser humano não tem só sensações, ele tem consciência da sensação. Então, quer dizer que este ato criador, ele tem que estar presente até nas mais insignificantes, nas mais passivas das modificações que o nosso corpo, a nossa psique sofre. Estão entendendo? Então, aí pela primeira vez você vai dizer, agora eu sei quem eu sou. Mas o que você sabe de você é muito pouco, na verdade. Tudo que você pensa que sabe, que você pode escrever páginas e páginas sobre a sua linda personalidade, sobre a sua história, etc., etc., tudo isso não é você. São apenas os modos que determinam a minha existência. Uma modalidade sensorial, uma modalidade histórica, uma biográfica, etc., etc. Tudo isso não é eu. Eu sou o ato que está por dentro e por baixo de todas essas coisas. E desse ato eu posso dizer muito pouco. Porque ele não é uma coisa que eu possa definir, que eu possa descrever. Ele é apenas algo que eu posso vivenciar. Vivenciar como? Não observando, mas assumindo no instante em que eu mesmo o realizo. Então, assim, você pode fazer uma análise disso. Mediante analogia, vamos dizer, com um ato qualquer que exija algum esforço, e você perceber que você, fazendo, por exemplo, um esforço muscular, pensando em outra coisa, torna esse esforço muscular mais doloroso. Ao passo que se você se concentrar nesse esforço, você assume que aquela é a sua ação naquele momento, a sua força aumenta. Não é isso? Essa é uma experiência banal. Então, do mesmo modo, essa tomada de consciência, vamos dizer, do verdadeiro eu, que é o eu criador, que está por baixo de todos os seus estados e modificações, etc., etc., não lhe dará um conhecimento de tipo perceptivo ou conceptual. Ele lhe dará a experiência da sua autocriação, onde você vai assumir claramente que você é o autor daquele ato. E você vai sentir isso muito claramente. Essa técnica que eu falei da prece em torno não está no Ravel, não está aqui. Foi isso aí, fui eu que inventei, mas para facilitar, a guerra, tá entendendo? Eu estudei várias dessas técnicas de concentração. No curso sobre a consciência de imortalidade, eu mencionei algumas. Quando praticava o Tai Chi, você tinha a concentração permanente no centro de gravidade do corpo, mais ou menos abaixo do umbigo. Tá certo? Quanto mais você se concentrava ali, mais todos os seus movimentos se tornavam diferentes, porque agora todos eles vinham conscientemente de um centro. Então, os movimentos adquiriam, vamos dizer, uma intensidade maior, um peso maior, uma força maior. Tá certo? E se concentrar nisso e no peso. Tinha que sentir o peso do corpo o tempo todo. Então, claro que o nosso centro criador não está nem no umbigo e nem no peso do seu corpo. Mas são, como se diz, são suportes sensoriais da concentração. Esses suportes não são sempre necessários e não precisam ter, vamos dizer, uma base muscular ou fisiológica, como tinha no caso do Tai Chi. Eu estou simplificando a coisa com as palavras da prece como se fossem palavras que estão girando. Você está Quando a prece termina, você começa de novo. Começa de novo. E vai, vai, vai, vai, vai. Para, não para você prestar atenção nela, mas para que ela te proteja de prestar atenção em outras coisas em volta. E você possa, então, recuar dali para o centro criador da mesma ação que está produzindo a prece. É? Então, você vai rezar sem prestar atenção na prece, mas prestando atenção no ato de rezar, que é uma livre decisão sua. Entendeu? Então, na comunicação e no diálogo, coloco um ato de fé no eu de outrem. Ou seja, eu me comunico com as pessoas porque eu sei que dentro delas existe um centro criador exatamente como tem em mim. E estou em condições de ajudá-lo a tomar consciência do seu próprio eu. Bom, estou fazendo exatamente isso com vocês agora. Só que aí, é preciso fazer um parênteses. E vamos nos reportar uma apostila que está colocada no site do seminário já há muito tempo, que é a apostila O que é a Psique, que é de... É um curso que eu dei há muito tempo, sei lá, 15, 20 anos atrás, onde, entrando num assunto por uma via, no assunto por uma via que é completamente diferente dessa do Leila Velha, fazendo perguntas diferentes, eu chegava exatamente à mesma conclusão. Tá certo? De tal modo que a leitura, a releitura dessa apostila pode reforçar a sua facilidade de percorrer esse caminho para dentro. Porque te dá um suporte lógico para o que nós estamos falando aqui. Nessas aulas sobre o que é a psique, a pergunta que eu me fazia é a seguinte. Em primeiro lugar, eu usava a palavra psique e não alma para dar a entender que eu estava usando o termo no sentido que a psicologia moderna usa. E não... Sem nenhuma alusão ao sentido tradicional, religioso, metafísico da alma. Está usando a psique como um dado da ciência experimental, por assim dizer. E a pergunta que eu me fazia era o seguinte. Dentro do campo da psicologia moderna, existem mil e uma definições diferentes da psique. Cada um diz uma coisa completamente diferente. O Jung diz que é uma coisa, Freud diz que é outra, o Dr. Skinner diz que é outra, outro diz que é não sei o que, Gordon Allport diz que é não sei o que mais, blá, blá, blá, blá, assim vai. Então, evidentemente, eles não se entendem a respeito. A diferença chegava a tal ponto que Jung via a psique em tudo, tudo que existe no mundo para ele é psique. E, por outro lado, o Dr. Skinner dizia que não existe psique nenhuma, existe somente reflexos condicionados. Falo, bom, e eles dizem que eles praticam a mesma ciência? Né? Um diz que o objeto dele é todo e tudo, e o outro diz que o objeto não existe. E eles, os dois, se chamam psicólogos. Fazem, como é possível? Né? Uma ciência cujo objeto é tudo ou nada. Então, é evidente que havia uma confusão monstruosa a esse respeito no campo da psicologia. Falei, bom, existe a confusão monstruosa, mas existe o diálogo e a confrontação de hipóteses e de teorias. Se não existisse por baixo de toda esta variedade de opiniões alguma unidade do próprio objeto, eles não poderiam saber do que estão falando e o diálogo seria impossível. Isso quer dizer o seguinte, que algo dessa unidade todos perceberam. E na hora de elaborar conceitualmente, cada um puxou para um lado e disse, isso é a psique. Como no caso dos cegos com elefante. Não é isso? Que ele tocou a perna do elefante e disse, é um poste. O outro tocou a ponta da orelha e disse, é uma folha de papel. E o outro tocou o rabo e disse, é uma serpente. E, bom, por baixo dessas três percepções havia um elefante real e todos haviam tocado o elefante. o mesmo elefante. Então, digo, cadê o elefante por trás de todas essas concepções da psique? Então, eu usei o seguinte método, o método de Aristóteles. Ele diz, você vai rever as opiniões que os sábios emitiram a respeito, e em seguida você vai articular umas com as outras para ver onde elas coincidem. Às vezes elas coincidem num nível que está abaixo do discurso delas. Elas coincidem em algo que elas não disseram, mas que tiveram que perceber, porque se não tivessem percebido, não poderiam dizer nada. Então, esta unidade muda, silenciosa e invisível do objeto, por baixo dos vários discursos, é isso que nós estamos procurando. E na hora que nós pegamos isso, nós temos certeza de que tocamos algo de real. Já saímos, então, da esfera das opiniões que nós estamos examinando e permitimos que o próprio objeto falasse, que ele aparecesse e ele dissesse, é disto que eles estão falando. E essas várias coisas diferentes que eles dizem se explicam, tá certo? Pela minha própria estrutura, ou seja, a unidade que você aprendeu desse objeto tem, por sua vez, de dar razão dos diferentes discursos que saíram dali. Você tem que explicar por que deste mesmo objeto, que é um só, saíram tantos discursos diferentes, e você vai ter que justificar esses discursos como discursos que refletem aspectos, ou propriedades, ou pelo menos acidentes do objeto, de um objeto que permanece o mesmo. Estão entendendo? Então, a minha técnica não era examinar a psique em si. Ele falou, bom, se eu vou examinar a psique em si, eu vou produzir só mais um discurso e vou destacar algum aspecto dela que chamou a minha atenção. Então, eu não quero fazer um discurso sobre a psique, porque eu não quero dizer o que eu acho que é a psique. Eu quero dizer o que eles todos sabem que é a psique. Então, captar o ponto de convergência e de concordância entre uma centena de discursos diferentes. Se eu tivesse tido tempo, eu teria feito essa análise um por um. Pegar o Jung, pegar o Freud, pegar o Zondi, etc. Todos os autores, todos os psicólogos que eu li na minha vida, e teria analisado o texto de cada um, né, para daí fazer essa dedução. Eu só fiz essa análise na minha cabeça, nunca tive tempo de escrevê-la. E eu só enunciei em aula, então, as conclusões desse estudo. Tá certo? Mas seria muito bom, né? Daí um belo livro de umas 700 páginas, né, explicar, né, como todos esses conceitos diferentes da psique provieram de uma mesma percepção que permaneceu muda. Né? Então, seja que os cegos, na hora que eles dizem é um poste, é uma folha de papel, é uma serpente, eles estão se comunicando. Então, isso quer dizer, nós estamos falando de um objeto que é, ao mesmo tempo, poste, folha de papel e serpente. Não existe nenhum outro objeto que seja assim. Então, nós já temos alguma pista sobre o que é o elefante. Quer dizer que, da nossa divergência de percepções, nós já temos um sinal que nos indica, por baixo desses aspectos percebidos, a unidade de um objeto que permanece desconhecido, mas do qual nós já sabemos algo de muito real. Ele é algo que sintetiza em si a possibilidade de nos dar essas três impressões diferentes. Não é isto? Então, o primeiro ponto que eu observei que era comum em todos os discursos dos psicólogos que pretendiam definir a psique, é que eles se referiam à psique como uma dimensão causal dos atos humanos. Ou seja, eles se referiam a causas psíquicas das condutas humanas e dos acontecimentos. Por exemplo, ninguém pretende, bom, talvez Jung pretendesse um pouquinho, que um terremoto tivesse uma causa psíquica. Não é isso? Ou que as órbitas planetárias tivessem uma causa psíquica, eles não pretendiam isso. Não é isso? Então, todas as condutas humanas só são explicáveis e nós só podemos conversar a respeito delas porque nós supomos que existe, por trás dessas condutas e atos, uma causa psíquica. Se eu achasse que é tudo uma causa puramente física ou de ordem mecânica, simplesmente não haveria o que diagnosticar. E mais ainda, nós não poderíamos atribuir nenhuma ação a ninguém, porque seriam forças físicas impessoais que simplesmente atravessam as pessoas e chegam até nós. Portanto, se eu estou andando na rua e vem um cidadão e me dá um soco no nariz, eu não posso reclamar. Porque eu digo, não, isso aí foi uma força mecânica que atuou através do coitado e esmigalhou meu nariz sem nenhuma intenção da parte dele. Então, onde se falar em intenção, já é uma causa psíquica. Não é isto? Ou, então, às vezes não é uma intenção, às vezes é o contrário, uma distração. O senhor está dirigindo o automóvel e, de repente, pim, bate no poste. E por que que bateu no poste? Porque ele se distraiu, ele não viu o poste. Então, tanto a intenção quanto a distração supõe, por trás desses atos e dessas situações, um negócio chamado causa psíquica. Então, isso era universal entre todos os psicólogos. Existem atos que têm causas psíquicas, com a diferença de que os behavioristas radicais, como o Dr. Skinner, reduziam a causa psíquica a um outro tipo de causa que não era totalmente mecânico, que chama reflexo condicionado. Portanto, um fenômeno de ordem fisiológica. Então, ele admite que existem causas psíquicas que são de ordem fisiológica, mas que são diferentes de outros processos fisiológicos, portanto, têm a sua especificidade. Muito bem, bom, se eles se entenderam já nesse ponto, então eles sabem mais ou menos do que eles estão falando. Não é isso? Então, é como os cegos. Eles sabem que eles estão falando um treco que eles desconhecem, mas que de algum modo eles perceberam e do qual tiveram alguma experiência. Então, vamos continuar escavando esses vários discursos dos psicólogos para ver o que mais eles percebem em comum. Ou seja, quando eles falam em psique, eles dão esta palavra, em psique ou em causas psíquicas, eles dão a essas palavras, esses termos, um sentido que todos entendem. Não é isso? Então vamos esclarecer esse sentido e da possibilidade da comunicação entre os psicólogos de orientações diferentes, nós tentaremos extrair a unidade do fenômeno psíquico a qual todos estão se reportando. Portanto, em parte, vamos dizer, o método aristotélico dialético, dialético de Aristóteles, você vai pegar várias opiniões diversas e você vai articulá-las e hierarquizá-las, isto é o método aristotélico, e, por outro lado, estamos cruzando isso com o método fenomenológico descritivo, tá certo? Do conceito de psique que cada um desses psicólogos apresenta. Tá? Então, tem as várias fenomenologias, dos conceitos de psicologia no fulano, tá certo? Mas aí, não só do conceito, nós vamos tentar captar qual é a experiência real da psique que ele está tentando transmitir. E depois de eu fazer isso, daí eu articulo aristotelicamente. É um trabalho enormemente complicado. E quando eu dou o resultado aqui, as pessoas pensam que eu tirei isso do ar, não deu trabalho nenhum. Aqui tem 20 anos de estudo de psicologia por trás disso aqui. Muito bem. Se sempre se usa a expressão psique para designar uma causa de acontecimentos, então, que tipo específico de causa eles têm em vista? Quando eles dizem que um acontecimento qualquer se deu por uma causa psíquica, não, é curioso, eles pensam coisas diferentes a respeito da psique, mas, em geral, eles não se equivocam quando dizem que tal ou qual fato teve uma causa psíquica. E eles concordam nesse ponto. Não é isso? Então, por exemplo, sei lá, o Dr. Freud teve um caso com a sua cunhada. Por que que ele fez isso? tem uma causa psíquica, naturalmente. E eu acho que o universo inteiro dos psicólogos concordaria com isso. Né? Então, vamos tentar distinguir o que, que eles estão querendo dizer com causa psíquica, distinguindo-a de outros tipos de causas possíveis. Então, o primeiro tipo de causa que existe no mundo, é a causa lógica ou metafísica, que expressa uma necessidade absoluta. Então, quando você faz um cálculo, por exemplo, você chega a um resultado que está conectado, que está ligado com os elementos do cálculo por uma necessidade absoluta e inelutável. Aquela conta não pode dar outro resultado, tem que dar esse resultado necessariamente. Tá certo? Então, quando os fatos resultam de uma necessidade deste tipo, uma necessidade absolutamente inexorável, que não admite exceção, é aí que você fala da necessidade. Necessidade vem do latim nec cedo, não cede, não cedo, ou nec cedere. Então, aquilo que não cede de maneira alguma expressa a ideia da necessidade. Necessidade é o conceito científico fundamental. Tudo que a ciência busca, no fim das contas, é um elo de necessidade. Né? Captar uma relação que não seja arbitrária, porque se for completamente arbitrária, então não é possível ter um estudo científico sobre ela. Qual é a mais perfeita das ciências? São as matemáticas, evidentemente. Por quê? Porque elas só lidam com a necessidade absoluta. A lógica também. É um ideal que as outras ciências, que se refere ao mundo experimental, nunca alcançam. Por mais que elas usem da técnica matemática, as suas conclusões nunca expressam uma necessidade absoluta e férrea como o resultado de uma conta de 2 mais 2. Então, ao lado da necessidade lógica ou metafísica, existe um outro tipo de necessidade, que é a necessidade física. Que não é uma necessidade absoluta, mas é relativa e quantitativa, por assim dizer. Então, por exemplo, né, numa família que tem hereditariamente uma doença há várias gerações, qual é a possibilidade de que o próximo bebê nasça com aquela mesma doença ou nasça sem ela? Não há uma necessidade absoluta. Ao peso de uma probabilidade, digamos 70%, 80%, não é isso? Então, é claro que a probabilidade em si, ela por si pode ser exata e exprimir no seu próprio, na sua própria domínio, uma necessidade absoluta. Ou seja, se eu digo que há 30% de chance de alguma coisa, os 30% são 30% e não 29% ou 28%. Tá certo? Porém, comparado com o total, isso não expressa uma necessidade absoluta, e sim uma necessidade relativa, que pode ser quantificada e que eu chamo de probabilidade. A característica principal da probabilidade é a sua quantificação. Probabilidade não quantificada é nada. Eu digo, olha, existe uma probabilidade de que eu seja eleito Papa. Né? Probabilidade de quanto? Ah, vai de 0% a 100%. Eu disse alguma coisa? Não disse absolutamente nada. Então, probabilidade e quantificação são exatamente a mesma coisa. Tá certo? Então, o primeiro tipo de causa que uma coisa pode ter é a causa necessária e absoluta. A segunda é a necessidade física ou relativa. Todo o universo das ciências naturais lida com necessidades relativas, procurando quantificá-las da melhor maneira que possa. Então, quando o psicólogo diz que tal ou qual fato teve uma causa psíquica, Ele está se referindo a uma necessidade lógica ou a uma necessidade física? Se for necessidade lógica, então todos os fatos psíquicos seriam automaticamente autoexplicados, porque decorreriam fatalmente de tais ou quais fatores. Como resultado de uma conta, resulta da soma desses elementos. Não é esse o caso. Seria então a necessidade física? Bom, se fosse assim, seria possível sempre quantificá-la. E nós sabemos, por exemplo, se uma pessoa tem um hábito, pode até haver uma probabilidade X de que ela, na próxima vez, reaja de acordo com o seu hábito. Mas ela pode fazer outra coisa. E nós podemos quantificar isso? Não podemos. Qual é a probabilidade de que a probabilidade falhe? Já fica difícil calcular. Mas se a probabilidade falhou uma vez, qual é a probabilidade de que falhe duas, ou três, ou quatro? A conta se torna impossível. Portanto, quando se atribui a uma ação humana uma causa psíquica, nenhum psicólogo jamais a reduziu nem uma necessidade absoluta ou lógica, nem a uma necessidade física ou probabilística. Você pode usar métodos probabilísticos, mas você sabe que eles terão ali limites, tá certo? Incalculáveis. Então, raios, se não é uma necessidade lógica, nem uma necessidade física, nem uma necessidade absoluta, nem uma necessidade relativa que obriga o sujeito a agir assim ou assado, então será que é o acaso? Ou seja, não tem causa nenhuma? Qualquer coisa pode acontecer? Se fosse assim, todo diálogo sobre os fatos psíquicos seria impossível. Não haveria nada o que dizer. Seria tudo absolutamente incompreensível. Mas também não é assim. Então, ó raios, não é uma necessidade lógica, não é uma necessidade física e também não é o acaso. Conclusão. A psique é um tipo específico de causas, que não se reduz a nenhum desses três. Ela é diferente dos três. Porém, como tudo que existe no mundo, exceto a psique, está submetido ou a uma necessidade lógica, ou a uma necessidade física, por ser um elemento da natureza física, ou ao acaso. Então, isso quer dizer que a causa psíquica, ela só pode agir combinando as outras três tipos de causas. Quer dizer, essas três causas, a necessidade física, a necessidade lógica e o acaso, são como limitações externas que pesam sobre a psique. Por exemplo, a psique não pode fazer com que 2 mais 2 dê 7. Ela tem que se ater a essa necessidade lógica. Ela não pode fazer com que uma vaca saia voando. Isso é uma necessidade. Bem, é fácil você perceber o seguinte. Qual é a probabilidade de 2 mais 2 darem 5? É zero. Qual é a probabilidade de uma vaca voar? Não é de zero. É 0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Não é uma necessidade tão férrea quanto a necessidade matemática. É uma simples necessidade física. Uma mutação nas condições da gravidade terrestre, por exemplo, pode fazer com que as vacas voem. E se você botar uma vaca na Lua, quando ela tentar andar, ela vai sair voando. Tá certo? Então, a necessidade física é sempre limitada a um conjunto de condições externas. Muito bem, quando a psique quer agir, ela não pode violar essas outras duas formas de causa. Aliás, as três, a necessidade lógica, a necessidade física e o acaso. Mas ela pode contar com as três e combiná-las de alguma maneira. Então, por exemplo, se eu dou uma martelada num prego, quantos milímetros o prego vai aprofundar na madeira? É difícil calcular, mas é uma probabilidade. Não há um cálculo exato que se possa fazer. Então, quando você dá uma martelada, você está contando com uma necessidade física que vai determinar a profundidade da entrada do prego. Está entendendo? Quando você vai pagar uma dívida, você faz as contas e você vai contar com o quê? Com a necessidade lógica que determina o montante da dívida. Não é assim? E se você vai pedir uma redução da dívida, ou um parcelamento, esse parcelamento terá que ser calculado de acordo com a regra da aritmética, que são invioláveis. Está certo? Então, isso quer dizer, a psique é um tipo de causa que não viola as outras causas, mas joga com elas. Você também pode jogar com acaso. Quando você joga baralho, por exemplo, está contando com acaso. Claro que você usa também o cálculo, a lógica, etc, etc, mas tem uma margem de acaso que você pode apostar ali. Como tentando controlar o incontrolável. Muito do que nós fazemos no dia a dia é baseado nisso. Não é isso? Então, isso quer dizer, todos os psicólogos do mundo sabem do que eu estou dizendo. E é porque eles sabem disso que eles conseguem conversar sobre a psique e conseguem divergir sobre a psique. Muito bem. Vamos cavar um pouquinho mais e vamos ver quais as características internas desse tipo de causa. Então, a primeira noção que todos obtemos e com a qual todos os psicólogos concordam é que a psique tem historicidade. Isso quer dizer o seguinte, que cada ato dela não é determinado pelo seu passado, mas nunca é indiferente a esse passado. O que você faz agora tem algo a ver com o que você fez antes. A relação entre o ato presente e os atos anteriores pode ser enormemente complicada. Ela pode ser simples repetição de um hábito, pode ser uma reação que você fez para quebrar o hábito, pode ser uma distração que fez você agir de outra maneira, mas de qualquer modo vai contrastar com o hábito. E nenhum ato será compreendido sem o seu passado, ainda que esse passado não o determine. Portanto, dentro da linha da sua causalidade interna, da sua própria composição causal, a psique tem uma estrutura que é diferente das outras necessidades. Nada nela está totalmente predeterminado, mas nada é alheio ao que foi determinado antes. E isso é o que nós chamamos precisamente de dimensão histórica. Tudo que é histórico é exatamente assim. Então, é claro que os fatores não históricos de ordem lógica ou física pesam sobre a história também, mas não chegam a determiná-la completamente. Então, a psique tem a historicidade. Muito bem. O que que torna essa historicidade diferente dos outros três tipos de causas? É que a causa psíquica é estritamente individual. Isso quer dizer que todo e qualquer ato que possa ser explicado uniformemente em todos os seres humanos não é psíquico. Então, por exemplo, todos os seres humanos que existem nasceram. Não é verdade? E os que cessaram de existir também nasceram. E todos vão morrer um dia. Então, isso é absolutamente uniforme para toda a espécie humana. Então, isso é uma necessidade natural. Portanto, não é uma causa psíquica. Mas a causa psíquica, ela tem de poder ser diferente em cada ser humano, de tal modo que o conhecimento que você tem dos outros não explique o que este fez. Se você puder explicar a ação de um inteiramente pela ação do outro, então não se trata de uma causa psíquica. Por exemplo, o sujeito deu uma martelada na minha cabeça e eu disse ai. Então, isso aí eu estou no campo da necessidade física. Doeu em mim. Então, a minha ação é inteiramente explicada por algum outro filho. Inteiramente. 100%. Então, essa ação não passou por mim como agente criador. Então, primeiro traço, historicidade. Segundo, individualidade. E na relação entre individualidade e historicidade entra um elemento de quê? De liberdade. Imprevisibilidade criadora. Esse elemento pode ser pequeno. Ele pode, vamos dizer, ter que enfrentar mil e um fatores externos que ele não controla, mas ele tem de estar presente para você poder dizer que tal ou qual ato teve uma causa psíquica. E note bem, não há nenhum psicólogo que divirja disto. Até os behavioristas, que tentam explicar tudo pelo reflexo condicionado, ele sabe que o reflexo condicionado pode variar por um fator imprevisível. Então, historicidade, individualidade e liberdade. Esses são os elementos da psique que a definem como força causal. Então, é exatamente disto que o Jean-Louis Villard-Baron está falando neste texto. E é disto que o Lavelle está falando, quando ele fala da liberdade criadora do ser humano. E quando ele ressalta a importância de você entender essa liberdade criadora, não somente no sentido conceptual, de que eu li o Louis Lavelle, entendi, mas de você apreendê-la em ação em você mesmo. Deu para entender? Então vamos parar por aqui, daqui a pouco a gente volta. Então vamos lá. Como sempre, as perguntas são muito interessantes. Tem algumas perguntas que são muito boas, mas elas são muito compridas e eu não vou poder responder. O Alexandre Miro Ribeiro fez duas perguntas. A primeira eu vou responder daqui a pouco. A segunda, mais comprida, não dá agora. Então vamos lá. Ele diz, Deus criou o mundo do nada, e se eu pude compreender o que lia, a matéria não lhe resistiu. Para o seu ato, além de não haver matéria, não havia ordem nas coisas, quando a matéria foi criada. Nós repetimos imperfeitamente esse ato da criação, temos dentro de nós o mundo já constituído em sua matéria, e se bem que não resista, podemos contar com a ordem que já existe fora de nós no mundo. De modo que se o trabalho, por um lado, nos é penoso, por outro lado, nos é facilitado. Assim pergunto, também, quando um filho quer formar-se a imagem do seu pai, ele começa por imitá-lo em situações mais fáceis, talvez com algum auxílio. Assim pergunto, também por esse nosso ato imitativo da criação, podemos nos chamar filhos de Deus? Mas é exatamente disso que se trata. Filho de Deus e não Deus, né? Então quer dizer que a criatividade humana, ela pode tudo no seu próprio domínio, tá certo? Mas tem duas coisas que ela não se dá. Ela não se dá os instrumentos com que ela se realiza e ela não se dá a sua própria existência. Quer dizer, ela se realiza num mundo que você já recebe pronto, definido, limitado, delimitado. Um mundo que é composto, vamos dizer, de obstáculos e de oportunidades, tá certo? De dificuldade e de meios, e você não fez esse mundo, ele já está aí. E segundo, você não deu a sua própria existência, no sentido exatamente do cogito de Santo Agostinho. Quer dizer, eu sei que eu sou, mas eu não sei por que eu sou. Agora, de qualquer modo, há uma observação que precisa ser feita aí. Quando você vai se aproximando desse seu centro criador, se afastando de toda, vamos dizer, a parafernália psíquica, intelectual, etc., etc., e voltando como dizer, ao eu simples, nu e cru, que é o eu criador, que é a condição de possibilidade e tudo mais, quando você vai se afastando disso, você... várias certezas aparecem. A primeira é essa de que este eu não é causa sui e, ao mesmo tempo, não pode ser explicado por nenhuma causa circundante. A segunda é que, se você está ligado ao centro da sua própria realidade, é impossível que este centro esteja desligado do ato criador fundamental. Porque senão seria a mesma coisa que você ser uma realidade que boia no espaço, totalmente independente, quando, no mesmo momento, você está percebendo a sua incompletude e está percebendo que você não é causa sua. Então, isso quer dizer que, se o centro criador de todas as coisas, se o ato criador não está presente em cada um dos objetos, então esses não existem, evidentemente. Tá certo? E, portanto, a sua ligação, vamos dizer, com o centro e origem de todas as coisas está praticamente garantida por essa experiência. Isso vocês vão ter que fazer várias vezes para vocês mesmos perceberem como a coisa é assim. Pode levar um tempo, pode complicar, mas, no fim, isso vai ficar bastante claro para todo mundo. E é por isto mesmo que nós temos aqui esta segunda pergunta do Franklin Laurentino. Quando o senhor profere a palavra Deus, a que precisamente o senhor está se referindo? Exatamente, acabei de dizer, ao ato propriamente dito, ao ato criador, ao ato inicial, que está subentendido, que é permanente em tudo o que existe. Se as coisas, quer dizer, se o ato cessar, tudo cessa. Nós tomamos conhecimento das coisas, vamos dizer, como presenças mais ou menos estáticas e congeladas, tá certo? Mas nós sabemos que elas não surgiram do nada, nós sabemos que elas não podem existir apenas como presença, tem que haver um ato que as sustenta na existência, que é, na verdade, a própria existência, é a força criadora da própria existência. Tá certo? Daí ele pergunta, o senhor acredita na narrativa transcrita no livro Gênesis com o mesmo teor de credibilidade com que se recorda a sua própria narrativa biográfica, ou a considera... uma espécie de mito. Quando o senhor orienta seus alunos a se confessarem para Deus, quem ou exatamente é esse Deus? Ora, não precisa saber mais nada a respeito de Deus, além do que eu acabo de dizer aqui. Se você sabe isso, já sabe muito. O resto, até as considerações teológicas, religiosas, podem mais complicar a sua vida. Então, quer dizer, a última coisa que eu desejo é entrar nesse tipo de discussão teológica. A perspectiva aqui realmente não é teológica nem religiosa. Eu já expliquei aqui o que é o ato criador, por que ele tem de existir necessariamente, por que ele é o fundamento de tudo que existe. Tá certo? O restante que você venha a aprender sobre ele é por sua conta e não por minha conta. Se você quer usar o livro do Gênesis para esclarecer alguma coisa, você use. Se quiser continuar só assim, também vai funcionar do mesmo modo. Tá certo? Então, colocar esses problemas é só complicar a guerra. Quer dizer, você quer saber se há uma perspectiva religiosa por baixo desse ensinamento? Não, realmente não há. Isso aqui não tem nada a ver com religião, absolutamente nada. Bom, o resto dessa pergunta é muito complicado, vou deixar para depois. Vamos ver outra pergunta aqui. Douglas Pelagatti pergunta, no texto de Vieira Barron ele afirma, ele, Lavelle, pensa que a reflexão filosófica pode tirar tudo dela mesma, salvo a existência que é dada. Isso tem alguma relação com a crítica kantiana do argumento ontológico de Santo Anselmo? Não, absolutamente nada. Tem a ver com o cogito agostiniano. Isso sim. Quer dizer, a minha existência me foi dada. Tá certo? Não só a existência, como o mundo também foi dado. Tá certo? Mas, a partir daí, eu só existo como criatividade. E é nesse sentido que ele vai dizer que a existência precede a essência. É uma frase que é verdadeira no que se aplica, no que se diz respeito ao indivíduo humano, que ele se torna algo, portanto, ele adquire uma essência, ou ele cria uma essência no curso da vida, e que se torna automaticamente falsa quando aplicada à espécie humana, porque a espécie humana pode ser definida por características constantes, entre as quais a liberdade. Portanto, ela tem uma essência fixa. Quando o Senhor nos indicou o exercício da oração constante, usado como recurso protetor para a integração da nossa atenção, lembrei das palavras de Paulo. Orai sem cessar. Muito bem, mas só o que eu disse aqui é só um dos múltiplos sentidos que pode ter essa sentença do apóstolo. Eu ressaltei um deles. Né? Quer dizer, um motivo que você tem para, vamos dizer, esta prática. Tá certo? E eu ainda ressaltei que o importante ali não é a prece mesma, atenção. O que importa não são as palavras da prece mesma, que você vai continuar simplesmente repetindo, dizer, como um disco rachado. É a intenção sua de fazer a prece que importa. É? Então, é isto que vai... abrir para você a consciência clara da ligação entre a sua criatividade e o ato criador. Mas isso precisa, como eu disse, alguma prática. Não adianta a gente ficar especulando. É preciso tentar e obter algum resultado. Ah, aqui, o Alexandre Melo Ribeiro pergunta. Gostaria de entender como operam e como se relacionam os três tipos de sujeito que alude Louis Lavelle. Que é o sujeito psicológico, o sujeito transcendental e o sujeito absoluto. Eu vou entrar nisso depois. Você aguenta a mão mais um pouco. Nós vamos chegar lá. Isso é muito importante esclarecer isso aí, mas não vai dar para fazer já. Edmar da Silveira Martins pergunta. Poderiam dizer que existe uma certa semelhança entre a psicologia e a linguística quanto à definição precisa do seu objeto? Ele dá alguns contrastes entre a definição que foi dada pelo Ferdinand de Saussure e os seus sucessores, né? Ele enfatizando a língua como sistema e eles enfatizando mais a fala, quer dizer, o uso real da língua. Digo, é possível, talvez, fazer o mesmo estudo, mas eu nunca fiz. Eu disse, bom, agora aqui quero pegar algo da essência da linguagem, da natureza permanente e universal da linguagem, através do contraste entre através desse método aristotélico de você montar as contradições e as articulá-las em torno de um objeto desconhecido cuja presença está por trás dela. Seria um estudo muitíssimo interessante, maravilhoso mesmo, mas eu nunca fiz, nunca tive tempo de fazer e acho que não tenho capacidade de fazer. Por quê? Os psicólogos eu li um montão deles, os linguistas eu li uns dois ou três, tá certo? Então não estou em condição de articular essa contradição. Note bem que, para fazer isso, você precisa estar seguro de que a sua amostragem cobre, pelo menos, o essencial da história daquela disciplina. Não é você pegar um linguista aqui, outro ali, não. Você precisa ter certeza de que o material que você está lidando expressa realmente o status questionis, quer dizer, a evolução dos debates até aquele ponto que você chegou. Então, no caso dos psicólogos, eu tinha essa amostragem mais do que suficiente, porque eu estou lendo essa gente faz 40 anos, né? Mas na linguística, os meus conhecimentos não chegam a esse ponto. Eu não posso dizer que o que eu sei, vamos dizer, da linguística reflete a história real dessa disciplina. Não, reflete um capítulo aqui, um capítulo lá, qualquer coisa que... Eu tenho uma ideia da história da linguística, mas eu não li os materiais. Eu sei porque eu li em história da linguística, mas eu precisaria estudar cada um, não é isso? Jacobson, Jablonslev, todos eles, um por um, eu não tive tempo de fazer isso, né? Agora, quem quiser fazer, ó, vai levar uns 20 anos. Não digo que seja a única coisa que você vai fazer, você pode fazer do outro 20 anos, mas você não vai chegar a conclusões antes de 20 anos, ou seja, antes de você ter lido e meditado todos esses, né? E ler sempre naquele espírito do Leibniz, de concordar com tudo que você lê. Na hora que você está lendo, você está pensando exatamente como aquele sujeito. Você não está procurando defeitos, você não está discutindo. Você simplesmente está absorvendo. E quando você lê um outro que diz o contrário, deixa que a discussão, isso é fundamental, deixa que a discussão se monte sozinha, sem você interferir. Né? Então, o Fernando Saussure diz isso, vai ler o Jacobs, ele faz outro treco completamente diferente. Pronto, começa a discussão. Vou ler um terceiro. E a discussão vai sendo montada. Quando ela está montada inteirinha, né? Então, as estruturas do objeto invisível começam a transparecer por baixo, como filigrana, está entendendo? Na verdade, essa é uma das experiências intelectuais mais deliciosas do mundo. Quando você começa a ver que por trás de um tecido de palavras existe alguma coisa real, que está ali presente, que você não consegue pegar, mas que ela está ali. E daí você vai deixando que as vozes dos próprios interlocutores, dos próprios debatedores, complementem de algum modo esse objeto. Como na história dos cegos, né? Que um é o que eles dizem. Né? Você precisa levar a sério o depoimento deles, quando o cara que diz que é um tronco, bom, é porque foi isso mesmo que ele viu. O que diz que é uma cobra, foi isso mesmo que ele viu. Tá certo? Mas havia um objeto real por trás de todas essas percepções parcelares. E sem a presença desse objeto real, eles não poderiam ter percebido nada disso. Tá certo? Então, na verdade, é uma técnica de unificação, que a dialética existe para você apreender a unidade por baixo da diversidade. Não é isso? Não se trata de você montar uma outra coisa. Essa unidade, de certo modo, já tem que estar subentendida por baixo da discussão. Para que isso seja possível, no entanto, é preciso que essas discussões tenham prosseguido durante um certo tempo para chegar, como se diz, acumular, como se diz, a massa crítica. Tá entendendo? Se só dois ou três camaradas falaram a respeito, você não tem material para lidar. Quer dizer, os depoimentos são poucos e a unidade do objeto ainda não aparece. Como, bom, no caso dos três cegos, é claro que as impressões dos três só não bastariam para construir o elefante, você precisaria outros que dissessem, o elefante toca a barriga e diz o elefante é um muro e assim por diante. Né? Então, no caso da psicologia, nós temos isso porque a psicologia moderna, desde a instauração da psicologia experimental no século XIX, ela progrediu imensamente, talvez seja a ciência que mais cresceu. E está num, vamos dizer, o estado caótico, reflete até esse crescimento. Então, material não falta, tá certo? E todo esse material, ainda que seja muito parcial, é riquíssimo e de um valor extraordinário. É isso? Então, vai lendo, acumulando, né? Concordando, o Dr. Freud diz isso, deve ser mais ou menos isso, o Jung diz isso. E a discussão sozinha vai se montando. Essa espontaneidade da coisa é importante para que você não crie o objeto, para que você deixe que o objeto vá aparecendo. Então, o método dialético, na verdade, ele é uma articulação de contradições. Essas contradições, elas se cruzam em algum ponto. Então, você vai vendo essas várias perspectivas como um desenhista que vai tomando as medidas do seu objeto desde várias direções e posições diferentes, e com isso o objeto vai aparecendo. Está entendendo? É muito bonito fazer isso aqui. Isso, se você quer saber, isto é a operação fundamental da vida intelectual. A boa e velha dialética de Aristóteles consiste em fazer exatamente isso, mas para isso você precisa do status questiones. Para conhecer o status questiones de alguma coisa, você precisa ler muito. Né? E, evidentemente, aquilo que você... Claro, não digo que você vai precisar ler todos os livros a respeito, mas você vai ter que ler os principais, pelo menos, e tampar os buracos com alguma história daquela disciplina, caso exista. Né? Eu, para dizer a verdade, eu nunca vi uma história da psicologia que me satisfizesse. Sempre está faltando alguma coisa essencial em alguns. Os caras escrevem a história da psicologia desde o ponto de vista da escola que ele segue. Você pega uma história da psicologia aqui nos Estados Unidos, praticamente você só tem psicanálise e psicologia experimental. Fica faltando muita coisa. Não é isso? Mas, bom, mas cadê a gestalt, cadê a fenomenologia, cadê a psicologia existencial, cadê a psicologia cristã, cadê mais isso, cadê mais aquilo outro? Né? Fica faltando. Talvez na linguística não seja exatamente o contrário. Talvez existam boas histórias da linguística que possam complementar um pouco isso. Mas, de qualquer modo, você tem que ir lendo durante bastante tempo sem pressa. Né? Então, como dizia, tem um ditado alemão, diz Eile mit Weile, quer dizer, você corra com calma. Né? Corra devagar. Entendeu? Felipe Lessage, a sua pergunta também é muito comprida, não sei o que fazer com ela. Mário Henrique pergunta: no momento em que me percebo como força criativa, percebo-me como verdadeira causa, quase como uma causa primeira. Já que não posso remontar minha capacidade de ser causa a uma causa anterior, sob pena de tornar mito. Você vê que a relação que existe entre o ato criador do ser humano e o ato criador fundamental não é uma relação causal, é uma outra coisa que eu não sei definir. Entendeu? É assim, é como se dissesse, não, Deus não está causando isso, ele apenas possibilita isso, mas quem torna isso real é você. Quer dizer, ele não faz acontecer, ele apenas lhe dá a chance de acontecer. No entanto, também percebo que se sou causa, se sou atualmente potência de efetividade, não é porque me dê a mim mesmo essa potência. Então, é tal negócio. Isso foi dado por Deus, mas não foi causado por Ele. Você tem razão, se fosse causado por Deus, seria apenas um efeito, você entraria, então, numa estupidez determinista. Então, eu não estou fazendo nada, é Deus que fez tudo. Portanto, se eu matei o Zé Mané na esquina, a culpa é de Deus e não minha, né? Não é porque me dê a mim mesmo essa potência. A atualidade dessa potência como que está presente em mim, mas não pode estar presente como causa. Pode falar, não, a causa é você mesmo. Agora, a possibilidade de ser causa é que te foi dada. Isso quer dizer que a sua liberdade, quer dizer, ela é uma criação da liberdade divina, mas criar uma liberdade não é causá-la, não é determiná-la. É o contrário, é deixar em aberto. Quer dizer que, e você pode perceber um análogo disso, quer dizer, nas relações entre seres humanos. Não é isso? Onde você abre possibilidade, você não está causando, você não está fazendo as pessoas agirem dessa ou daquela maneira. Você está abrindo uma possibilidade. É o que eu estou fazendo com você aqui agora, eu não estou forçando você a fazer coisa nenhuma, não estou determinando coisíssima nenhuma, como diz eu aqui, sou o último que fala, o primeiro que apanha, tá entendendo? Não mando nada, eu estou apenas abrindo uma possibilidade que você não sabia que existia. Olha, você pode fazer isso aqui se você quiser, se não quiser, também não faça. Tá, então, quer dizer, isto é exatamente o contrário do que se verifica numa relação de poder. Porque poder é o poder de determinar alguma coisa. Né? Poder é capacidade de ação, entendendo-se por ação, a transformação voluntária ou a manutenção voluntária de um estado de coisas. Você faz acontecer ou impede de acontecer. Isso é ação. E a ação que você exerce sobre o outro, quer dizer, o poder que você exerce sobre o outro, subentende o poder que você exerce sobre si mesmo. Quer dizer, por exemplo, um indivíduo que não tem força suficiente para mover o próprio corpo, muito menos ele tem para bater no adversário. Então, primeiro, poder sobre si mesmo, depois o poder sobre os outros, que você exerce por uma infinidade de meios. Mas todos estes meios, eles se caracterizam pelo seguinte. O neguinho que exerce o poder, ele tem a sua liberdade de ação, ele tem um leque de escolhas. E o sujeito sobre o qual se exerce o poder tem o seu leque de escolhas diminuído, porque está controlado de fora. Então é assim: você não sabe o que eu vou fazer, mas eu sei o que você vai fazer. Então eu canalizo a sua ação, eu abro determinados canais e só permito que você fique neles. De modo que eu possa prever a sua ação e você não possa prever a minha. Isso é que é uma relação de poder. Não é isso? E isso aí pode chegar. É curioso, porque às vezes eu recebo cartas de pessoas que se queixam da doutrinação esquerdista que seus filhos sofrem na escola. Eu digo, meus filhos, vocês estão 50 anos atrasados. Há mais de 50 anos não existe mais doutrinação. Doutrinação só existe no ensino universitário. Porque a doutrinação é você inculcar na cabeça do sujeito uma concepção do mundo. Portanto, uma concepção da sociedade, da política, etc, etc. Para você expor uma concepção, você só pode fazê-la por contraste com outra concepção alternativa. Isso não é impossível. Né? Então, uma doutrina só se adquire sentido como alternativa a uma doutrina oposta, existente ou imaginária. Né? Então, no mínimo, duas alternativas tem que ter. E acontece que, de uns tempos para cá, as pessoas descobriram o óbvio, que se o pensamento humano sempre funciona por contraste, portanto, a doutrinação implicava você ter que expor algo da alternativa, algo do pensamento do adversário, mesmo que fosse totalmente deformado, é certo? O imaginário, no campo da ação não existe dialética. Né? Você não pode fazer e não fazer uma coisa ao mesmo tempo. Né? Você pode pensar o sim e o não ao mesmo tempo. Aliás, o que é estar em dúvida se não pensar o sim e o não ao mesmo tempo? Então, a mente humana funciona dessa maneira bífida, por assim dizer. Mas, no campo da ação, não dá. Você não pode andar para frente e para trás ao mesmo tempo. Não dá. Não dá para você carregar uma coisa e deixá-la no chão ao mesmo tempo. E assim por diante. Então, os engenheiros sociais, eles descobriram que, em vez de você doutrinar o cara, é mais fácil você determinar a conduta dele diretamente, sem passar pelo campo das crenças, ideias, valores, etc, etc, etc. E para isso existe, vou dizer, um arsenal de técnicas que é uma grandeza. Você lá no livro, praticamente todas elas estão descritas lá no Pascal Bernardin, Maquiavel Pedagogo. Né? Então, quer dizer, se você se queixa que seu filho está sendo doutrinado, você está muito atrasado, ele não está sendo doutrinado, ele está sendo estuprado. E pior ainda, a aplicação dessas técnicas de controle da conduta, que vão gerar condutas padronizadas, que, portanto, possam ser previstas e controladas pela autoridade, por quem estiver no poder, ela exige necessariamente o decréscimo, a diminuição da inteligência da vítima. Isso é básico, né? Isso quer dizer que se as pessoas estão ficando burras, não é porque o sistema educacional está falhando, é porque ele está funcionando perfeitamente bem. É? Então, esta é uma máquina de emburrecimento proposital. E, portanto, essa é uma atividade eminentemente criminosa. Agora, por exemplo, vamos dizer, dentro da própria estratégia de previsibilidade da conduta da massa, os engenheiros sociais descobriram o seguinte, que se você nega a educação às pessoas, por exemplo, não tem vaga na escola, as pessoas ficam revoltadas. Mas se você diminui a qualidade da educação, ninguém reclama. Mesmo porque eles levam décadas para perceber isto. E a percepção diminui cada vez mais, porque quanto menos preparadas as pessoas são, menos elas percebem que a educação está ruim. Então, é uma bola de neve. Né? Então, é claro que isso tudo é uma atividade eminentemente criminosa. Né? E condenar à morte os caras que inventaram isso seria até uma delicadeza. Né? Então, as pessoas que falam de doutrinação, elas estão longe de perceber a gravidade da coisa. A doutrinação dava ao indivíduo, necessariamente, uma certa margem de manobra, margem de discussão. Mesmo que entregasse a discussão já toda preparada, toda arquitetada, quer dizer, o chamado controle da problemática, o domínio da problemática. Se define a problemática, se define a alternativa, etc. Mas, bom, mas alguma margem de manobra tem. Por exemplo, você não pode aderir ao socialismo sem algo você saber do tal do capitalismo, mesmo que seja tudo falso. Algo você tem que saber. Né? Agora, a produção da conduta não tem alternativa. Não há discussão. Então, por exemplo, o famoso método de pé na porta, né? Quer dizer, que você vai sugerindo pequenas modificações quase imperceptíveis. Não pode chocar as pessoas. Hã? Então, por exemplo, você quer espalhar o gayzinho na escola. Bom, primeiro você faz os meninos dar as mãozinhas. E depois, 6 meses, você vai levar um pouco mais. Daqui a pouco os meninos estão lá transando. Né? Então, não houve uma discussão de valores. Ninguém disse que isso é certo ou errado. Ninguém ofereceu uma alternativa para discutir. É simplesmente uma sugestão. E vai. No fim, isso adquire, mas é um peso transformador extraordinário. E pior, tudo isso é calculado. Isso é fundamental nesse processo, que a vítima não perceba que foi induzida, mas que ela acredite piamente que ela exerceu a sua liberdade. Portanto, é tudo empulhação, é tudo manipulação calculada para deprimir a inteligência das pessoas. Isso não é uma interpretação que eu estou fazendo, isso está dito explicitamente nos próprios manuais, nos próprios documentos. Mas aí é que nem o Foro de São Paulo, não sou eu que estou dizendo, está lá no documento. Mas, para você encontrar uma pessoa inteligente o suficiente para ler o documento e entendê-lo, já é um osso. Né? Então, esta relação que se estabelece entre o ato criador primeiro e o ato criador individual, não é uma relação de poder, não é uma relação de determinação, mas é de abrir uma possibilidade que só você pode realizar e que o próprio Deus não pode realizar por você. Né? Então, é como dizia o Walter Russell, né? Deus fará muita coisa com você, mas não por você. Você tem que fazer. Né? Então, bom, eu acho que por hoje nós temos que... Ah, daí o Mário Henrique ainda pergunta, a individualidade da causalidade psíquica não impossibilita a ciência psicológica? Já que o estabelecimento de leis gerais para a ação humana faz cair fora da individualidade psíquica. Bom, nem toda a ciência ela tem como objetivo criar leis gerais. Aliás, essa é, frequentemente, uma expectativa utópica. Não existe uma ciência da história, por exemplo. Existe. Ela não está baseada em leis gerais. Está baseada na descoberta das articulações causais específicas ou particulares de certos acontecimentos. Não é isso? Porém, neste caso, vamos dizer, quanto mais você penetra nessa coisa da individualidade, mais você percebe uma lei geral, que é a da liberdade, que está presente em todos os seres humanos. Não é isso? Então, vamos dizer, a individualidade não deve ser considerada que no sentido restritivo, de que é como exceção. Não é isso? Quer dizer, todos os indivíduos humanos são indivíduos, e nisso eles são iguais. Portanto, todos eles tem a liberdade criadora, embora nem todos eles a tenham percebido, embora alguns deles a rejeitem. Mas por que a rejeitam? Porque a atração, vamos dizer, dos mecanismos psíquicos, da imaginação, da emoção, do pensamento, etc., etc., é um negócio hipnótico. Né? Quer dizer, quem, né, a sua mente está tão cheia de ideias lindas, de representações, de imagens atrativas, etc., etc. Bom, agora eu vou desistir de tudo isso e voltar para aquele centro simples, nu e cru, onde eu só tenho a minha liberdade. Ah, eu não quero, não. Está tão bom aqui. Então, aí é o tal negócio que diz o latim, propter vitam, vivendo e perdere causas. Quer dizer, para. Porque você gosta da vida, você perde a razão de viver. O apego que você tem às coisas, né? Que impede de fazer, vamos dizer, essa renúncia à variedade e riqueza da sua vida psíquica, da sua vida imaginária, da sua vida emocional, né, etc., etc. E, então, você fica com os produtos da vida psíquica, né, mas você perde o quê? O centro criador de onde tudo isto veio. Então, é a galinha dos ovos de ouro. Você matou a galinha dos ovos de ouro. Por quê? Porque você queria os ovos de ouro. Existem muitas fábulas que refletem isso. Quer dizer, o próprio Narciso. O que, que o Narciso faz? Ele quer a imagem, e não a força real de onde aquilo saiu, que é o quê? Que é ele mesmo. Né? Está entendendo? Quer dizer, tudo isso são formas do que nós chamamos de quê? A alienação, quer dizer, a transferência do seu poder a uma imagem que foi criada por você mesmo. Está entendendo? Está claro isso? Então, bom, de dia 6 a 11 eu vou estar aqui dando o curso sobre Louis Lavelle, que eu vou montar tudo isso aqui de uma maneira completamente diferente. Está sendo um compactado. Então, eu acho que é isso, né? Então, até a semana que vem. Muito obrigado.